3 baixou e travou? Baixar travado. Gente, foi autorizado por cima 0, ventando acima 0 graus, 6200. Tem repouso, vou rodar 7-3. Prossiga. Pronto. Minha 720, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda, Bidev. Decolando 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5556, coteja. Autorizado 360, Upper November 857 até Porto Seguro, após uniforme Zulu 16. Israel, Leda, Bidev, controle 1935, transponder 5556, 6720. Chama para pushback, acionamento, 7720. Vai chamar. Fala, Salvador, boa noite, Xanero 6259. 6259, prossiga. 380, Guarulhos. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Aceito. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35. Aciona 5567, coteja. 360, Upper 50, da EL, Leda, Bidev, confirmando. Decola da 10, 119,35, 5567, confirmando 6259. Confirmo, saída da EL, Leda, Bidev, chame para pushback, acionamento. Chamarelo, graças. Estabilizado em LF. Chama a torre no 9612 com pouso. No 9612, obrigado. Salvador, boa tarde, 3894, baixado, travado visual. 3894, boa tarde, continua aproximação, informaria pista livre, vento 150 graus, 79. Até aproximação, guarda pista livre, 3894. No 273, solo 01, chegando no 21, decimal 9. Bora 21, decimal 9, gol no 273. 3894, pouso autorizado, piscina 0. Livre pouso 0, 3894. Solo Salvador, boa noite, gol no 273. 273, táxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, gol 1273. Alfa, Salvador, tá 3897, portão 62, depois de estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 3897. Paulo, Salvador. Voo no 601, está na posição 5 para pushback até o momento. Autorizado de chamar o táxi. Autorizado a chamar o táxi, voo no 601. Tá, agora a 60 milhas de Salvador, está em contato radar, para onde está, está presente para a chegada da mar e reforço de ideias descidas. Salvador 3194. 309, obrigado, 3194. Salvador, boa tarde, está 3194, livre o aviso. 3194, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 3194. Se aproximando da Juliette, voo 1273. A gente mantém a posição antes da Juliette. Manterá, voo 1273. 601, estimado para início do pushback. Agora, está iniciando, agora não é 601. Gente. Vamos passar o 10 milhas do campo. Está visual com a sinal no 7? O 5 está visual com o campo? Abrimos, visual com o campo, guardião no 5. Chama a torre agora no 9862, eu vou pouso. Torre, 1286, grato, boa noite. Torre Salvador Cordial, boa tarde, Guardião 05. 05, boa tarde, não há tráfego a reportar. Vento de superfície na 50 graus, 7 nós. Reporte no solo controlado do GREC. Reporta no solo controlado do GREC, Guardião 05, grato, bom serviço. Com 273, observe a aeronave no pushback, saindo do portão número 5, após a mesa livrar para o pátio 3, táxi via Juliette, portão número 3. Gente, após a aeronave livrando, Juliette, portão 03, foram 273. Para o táxi está 3897. Quantos 3897? 166, 350, Galeão. No 66 a bordo, altímetro 10 no 3, aguarde para o táxi. Aguarda 3897. Dois 894, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 3897, observe o Boeing da Gol ingressou na Juliette, vai para o portal número 3, após o mesmo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8.6, bom voo. Após o Gol, Índia Alfa, 18.6, 3897, obrigado, boa. Muito obrigado, partidas completas. Mike Fox, reporte unidades descidas. Afirmativa, dentro de mais 3 milhas, senhora. Station Delta está autorizado no meu 10, ajuste padrão. Sente, Mike Fox. Solo Gol 1601 para o táxi. 3 horas e 45 de autonomia, 126 a bordo, até na Campinas. 126 a bordo, altímetro 10 no 3, segue Airbus da TAM, via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 noite decimal 6, bom voo. Segue Airbus, Índia Alfa, quando lá 1826, voo no 601, obrigado, até mais. 3894, após passagem do Banho da Goa à sua esquerda, segue via Juliette, portal número 8. Após passagem do Gol, segue via Juliette para 08, então 3894. Controle, Serra Mike Fox, deve estar presente. Gente, reporta a visão com o campo. Avisou. Eu sou o Solo Souza 10, frequência livre no corte, boa noite. Rodou. Esqui, olha, olha, tira. Esqui, Golf, quilo, desce 3.000 pés, hoje os padrão. 3.000 com 3.000 na Prodetap, o Esqui, Golf, quilo. Contorção 3897, ponto espera no 0, pronto. 3897, boa noite, ali decola pista 10. Ventura no 60 graus, 62 graus. Ali decola 10, tá 3897. Chama em torno no 862, é bom pouso. 86, chamará, obrigado, bom trabalho aí. E Salvador, muito boa noite, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Fox, boa noite. Reporte na curta final da 1-7. 7, reportará, agora está 6 milhas e meia. Esquivou o pequeno, descida para 2.000 pés, está autorizada a final ILS e reporte estabilizado. Autorizado ILS, descida para 2.000, esquivou o pequeno. Senhor Mike Fox, vem tudo no meio 0 graus, 7 no S. Obrigado, senhor. Meia 01 ali, mantém cabeceira no 0. Ali mantém na 1-0, agora mais 0-1. 3897, decolou 13, chame 199, decimal 35, por favor. 935, obrigado, 3897, boa. Pode usar 3897. 3897, contato radar, subidor 340, após 2000, direto Leda. Após 2000, vou a Leda, 3897. Agora puxa acionamento, né? 720. Autoridade chama para o táxi. Vamos chamar. Fala, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, falou ao Zuma 4, confirma o pote? Pote da base. Ok, autorizado backtrack, reporte pista livre. Gente, obrigado, vai reportar livrando. Serra Mike Fox. Tudo 601, livre decolagem, vento na 50 graus, 7 mais. Livre decolagem, 601, 10. Salvador, gol 1, 67, do 2 para o pushback. 57, aguarde, será o próximo setor para o pushback. Confirma? Aguarde, será o próximo no setor para o pushback. Obrigado. Serra Mike Fox, visão na pista. Sente Serra Mike Fox, frequência livre, boa noite. Pois não, acaba o trabalho. Volume 0, nome close, 15, chame 1935, por favor. 1935, volume 01, boa noite. Salvador, muito boa noite. Com 1601, cruza 2000 em sessão 360. Comentando, boa noite, contato radar, subidão 360, saída da El. Da El, sobre lance, sessão 360, com 1601. Então, 3603, boa noite, passa 160, informação Serra. 3203, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari, descida para 3000 pés, ajuste padrão. 3000, Mari, 3603. Para o táxi 6720, temos 174, com 3 horas e 30, com fins. Sente 174 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto esfera, torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 18, boa noite. 156, 167, coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Webjet na retaguarda, autorizado o pushback sonamento, chama para o táxi. Autorizado o pushback, chama para o táxi, 6259. O solo tem previsão de acionamento do 1567? 6259 negativo, o 1567 está autorizado. Confirme, o 1567 está autorizado para o pushback? Afirmo, coordenação com a equipe de solo após saída do Webjet na retaguarda. Tá, ok, gente. 6259, aguarde, será o número 2 para pushback no setor. É que tá ciente, aqui houve uma coincidência, eu pedi na autorização na hora e o senhor cotejou autorizado. Obrigado, eu tô guardando. É, eu entendi o que aconteceu. Marcelo? Eu? Carinho, abraço. Abraço, meu irmão. Aragão. Abração. Decícola 251 3897, boa. Ele decola na 1 a 0, né? 720. Aldo, whisky, confiro, passa a tona. Fiz o Alcocama, até onde é meu. Decícola 512, no 862 de Bom Pouso. Muito boa noite. Papa, Tango, Whisky, Golfielo, passa a dona, mantendo 2000, descendo para 1700, contra rebaixado, checado e joga o campo. Whisky, Golf, Kilo, continua a aproximação, informaria que está livre, vento de superfície, 1 a 0 graus, 7 mais. Aguardando pista livre, cara. Golfquilo, pouso autorizado, pista na zero. Autorizado o pouso para o Whisky, Golfquilo. 7720, decolou 21, chame controle do voo. 935, boa noite, 720. Controle web 6720. Mais 6720, contato radar, subida ao 360, direto Leda. Voo no pro de Leda, 6720, 360. No 601, chama Recife, no 25, décima 1. TAC 102 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, alterna com. Confirma pessoas a bordo? 102. 101-02 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 102.6. Puxa, né, 6259, coordenação com a equipe de solo, após saída do Boeing da Gol na retaguarda, autorizado pushback sonamento, chama para o táxi. Ok, após o gol, estou autorizado puxando acionamento, chama o táxi, 6259. Pré-aprovado, aceito? Aceita. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5007, coteja. 360, autorizado para Guarulhos, Upper Whisky 50, saída da El, Leda, depois Bidev. 1935, controle 5007, é o transponder. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para pushback sonamento, tá no 10. 11. Aquilo solo 24, primeiro direito, número 21, décimo 9. Ano 567, autorizado a decolar. Pista 1-0. Centro. 1-60 graus, 5 nós. Da decolagem com o 17. Sente para o pátio 5, táxi via Alfa Juliette, chama para ingresso no pátio principal. Alfa Juliette, aguardará para ingresso Golf Kilo, táxi via Juliette, pátio principal, após Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec. Paulo, Lima, Mike, Quebec, reportará na Quebec para ninguém. 5, por favor. 0935, boa noite. Salvador, boa noite, gol 567, contato radar, subida ao 360, Sierra Gole. 3.000 pés, Sierra Gole. Com 567, Sierra Gole. Autorização de tráfego para Confim. Gente, saída prevista da Eule da